Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. É isso mesmo, e assim damos início ao programa Palavras de Esperança. Hoje tenho comigo em estúdio o Sr. Padre António Loureiro. Obrigada por se juntar a nós. Muito bom dia, Beatriz. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É um gosto de novo estarmos aqui, depois de algum tempo em que estivemos ausentes, também por bons motivos, que é sempre aprazível. Então, oxalá este encontro nos ajude a conhecer mais e a sentir sabor pela Palavra de Deus e também a refletir um pouquinho sobre as notícias da atualidade. Muito bem, e começamos sempre pela atualidade, que marca o país, mas também o mundo, a dar conta da peregrinação Terra Santa. Exatamente, acaba de chegar da peregrinação à Terra Santa, aqui com o grupo peregrinos de Alveia do Hospital e de outros também se juntaram. Tivemos na Jordânia e na Terra Santa, seguindo os passos do povo de Israel, que veio do Egito para justamente a Terra Santa, e depois os passos de Jesus. É sempre uma beleza especial, um encontro especial, poder tocar os locais onde Jesus viveu, onde Jesus esteve, onde sabemos que ele esteve realmente. E que isso ajuda-nos a entender melhor a sua mensagem, que é uma mensagem de adesão ao Reino de Deus, de conversão interior, de viver a vida de um modo novo, como ele viveu e veio trazer-nos e anunciar-nos. Penso que todos nos sentimos muito agradáveis, muito contentes. Isto foi uma peregrinação também com uma parte lúdica e a parte fraterna, de convívio, e penso que todos foram foi uma experiência muito agradável. É verdade que é uma peregrinação cara, mas é uma peregrinação a fazer na vida. Acho que todos devíamos tentar ter esta possibilidade de um dia ir a Israel, à Terra Santa, onde Jesus esteve, ter contacto com a realidade de Jesus. Hoje aquilo está muito transformado, mas há espaços, ainda a paisagem ainda é a mesma, ainda é a mesma terra que se toca, e então muito bom, muito, muito especial. Tanto ao longo da sua vida, como depois em Jerusalém, nos momentos da sua paixão, podemos seguir assim, visitando os locais, com um guia que nos explicava muito bem toda a situação cultural e histórica, e depois também com momentos de oração em que relíamos o Evangelho e meditávamos um pouquinho. Penso que foi de muita satisfação para todos nós. Muito bem, nas nossas televisões o assunto continua. O que há para dizer a esta altura sobre este drama dos abusos sexuais na igreja? Olha, eu tive um tom muito especial porque durante a peregrinação, foram 9 dias, estive ausente das notícias, desligado. E quando voltei a ligar, uma catástrofe. Estamos com esta catástrofe já demais. Depois a comunicação lá do senhor Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, também assim de modo pouco profissional, uma coisa um bocadinho estranha. Mas o que é que eu podia dizer sobre isto? Olha, é que agora é mesmo dramático. Uma pessoa, se perguntar a alguém na rua, mas diga-me lá uma coisa, quem são os pedófilos em Portugal? A resposta é os padres. Como se fosse. Agora com o qual me identifiquei, foi o seu bispo de Beja. A igreja é a casa do perdão, internamente. Jesus veio anunciar misericórdia ao pecador que se arrepende. Portanto, a pedofilia, dentro desta experiência dos padres, como em qualquer outra situação, há uma dimensão que a pessoa se pode arrepender. E não fica. Tem que se arrepender e depois tem que ser julgado e penalizado e corrigido. Isso pertence ao Estado. A igreja deve abrir as portas, deve fazer o que o Estado deve fazer, deixar que o Estado faça, internamente anunciar o Evangelho da misericórdia, da bondade e do perdão, e evitar que tudo isto aconteça. Agora, não podemos estar aqui a massacrar-nos por um senhor que teve um deslize há 30 anos, um padre que teve um deslize há 30 anos, não sabemos bem que deslize que foi, mas foi um deslize, e agora está aqui sem misericórdia e condenado como se fosse o maior criminoso da história. E ao mesmo tempo, continua a haver uma multidão de abusos diariamente que ninguém fala. Quer dizer, as crianças que são abusadas hoje, há uma média de 6, 5, 6, 7 crianças por dia a ser abusadas. E esses aí não conta nada. Pois isto é que penso que é a injustiça equitativa. Parece que a preocupação dos meios de comunicação social não é defender as pessoas que foram abusadas, é atacar a igreja. Estamos a atacar a igreja. Então que nos preocupemos pelo defender os que foram abusados, que se dê todas as condições e tudo o que é necessário a quem foi realmente abusado, e que a sociedade civil se dê conta de que isto é uma catástrofe que está em todos os lados, e que se corrija, e que não seja agora a igreja o bode expiatório do mal que existe, que acho que é absolutamente injusto. Muito bem, temo que voltemos a falar deste assunto. Pois, agora não. É verdade, mas prosseguimos falando então desta semana, onde houve um dia especial, o Dia da Mulher. O Congresso reflete o papel da mulher na Igreja, estamos a falar na Santa Sé. Exatamente, então no Dia da Mulher também aconteceu que a Santa Sé quis celebrar o Dia da Mulher, justamente refletindo sobre o papel da mulher da Igreja. E penso que é um papel muito importante. Muitas vezes parece que relativizamos o papel da mulher na Igreja. E a Igreja, na sua origem, não era assim, nem é assim. Nem na sua essência é assim. Se nós olharmos para as mulheres no Evangelho, vamos ver, vamos ter uma surpresa muito grande, que é que a mulher é a primeira a ser evangelizadora. É quem Jesus confia em primeiro lugar o anúncio do Evangelho é às mulheres. Então nós estamos agora a preparar a próxima oração de louvor e misericórdia, que será desta quarta-feira, 8 dias, e então até escolhemos um título a propósito disto, que é Evangelizar no Feminino. Quer dizer, no fundo, redescobrir o papel da mulher como o grande dinamismo evangelizador da Igreja, como aquele caminho para a transmissão da fé, e eficaz transmissão da fé, que vem pela mulher. Se não fosse hoje a mulher na Igreja, se calhar a fé estaria numa crise profundíssima, não haveria transmissão da fé. Porque a transmissão da fé está confiada às mulheres, na catequese, nas pessoas que amam a Cristo. Essas é que são as verdadeiras missionárias. E na Igreja vamos descobrir, efetivamente, que hoje a mulher continua a ser muito importante. O problema é que nós confundimos Evangelho com poder. Confundimos a Igreja com o poder. E a Igreja não é poder. A Igreja é serviço. A Igreja é espaço de amor. E quem ama é que é importante na Igreja. E a mulher é o símbolo do amor na Igreja. Portanto, oxalá possamos também refletir um pouquinho e a mulher ganhar o verdadeiro papel, que é de evangelizar, que é corresponder à missão. Depois Jesus organizou a Igreja de um outro modo, na estrutura do poder, mas a mulher é o que simboliza o verdadeiro amor da Igreja, a santidade na Igreja, simbolizada na mulher. E então iremos ver depois nesta oração justamente isso. E escolhemos até três mulheres como modelo, que é Nossa Senhora, que é a mulher por excelência. Depois a Samaritana, que é o Evangelho deste domingo, que era uma mulher que Jesus também escolhia mulheres muito especiais. Dizia que tinha 5 maridos e com quem está não era o seu marido agora. E depois temos Maria Madalena, que é a primeira missionária da Igreja. Também uma mulher que simboliza a conversão da Igreja. Diz o Evangelho que tinha 7 demónios. Quer dizer, no fundo era imagem do pecado, depois convertido. Ora, a Igreja pecadora que se converte e se torna em anunciadora. Essa é a imagem de Maria Madalena. Então todos nós deveríamos participar muito mais neste dinamismo de amor interior, de conversão interior, e menos de poder e de reivindicar e de mandar. A Igreja não é para mandar, a Igreja é para obedecer à palavra de Deus. E a mulher nisto é a primeira, e é o exemplo para todos, também para mim que sou padre. É aí que eu vou inspirar-me verdadeiramente para poder desempenhar bem a minha missão. Muito bem, também tempo para falarmos da campanha da catequese da Quaresma. Exatamente, também é um momento interessante a nossa campanha da Quaresma deste ano, porque a campanha da catequese da Quaresma tem por título Gestos de Amor. E, portanto, o que nós queremos é fazer gestos de amor. E a grande penitência da Quaresma é que façamos gestos de amor concretos. Cada semana há uma proposta. Olha, na semana anterior até foi muito interessante, porque foi para as crianças e para os adolescentes, era um dia sem telemóvel e sem tablet e sem jogos. Interessante, porque agora as crianças viciaram-se e todos nós estamos nestes dinamismos. Então, olha, vamos criar espaço para Deus, espaço para o outro. E às vezes estas renúncias também nos fazem bem, também necessitamos fazer algo. E depois fazer gestos de amor, visitar alguém, fazer algo de bem pelo outro. Deixar só de pensar em mim, pensa no outro. Isso é que é, penso, fundamental também. Então que este tempo de quaresma nos ajude a sermos proativos, praticando bem, fazendo gestos de amor com o nosso próximo. Pode ser dentro de casa, pode ser uma pessoa doente, pode ser uma pessoa, os avós. Fazer algo de bem pelo outro. E isso liberta o nosso coração e dá-nos maior alegria interior. Muito bem. Tomar nota na agenda do dia 17, 24 horas de oração no Seixo da Beira para toda a unidade pastoral. Exatamente. Também é uma proposta do Santo Padre, que o tempo de quaresma seja de maior oração, de maior intensidade de oração. Então também convidar a que nestas 24 horas de oração, portanto começará às 19 horas de sexta-feira e concluirá às 19 horas do sábado seguinte, 17... portanto, deste ou do outro fim de semana a seguir, que possamos também todos nós, portanto, 17 e 18 de março, quem desejar passar um bocadinho pela Igreja do Seixo e poder rezar ante o Santíssimo Exposto. Estaremos toda a noite e depois durante todo o dia. Então também é uma maneira de podermos meditar um pouquinho mais, revivar a fé, estar ante o Senhor e converter o nosso coração a Cristo, que esse é o grande objetivo da Quaresma. Muito bem, notas dadas. Vamos então olhar para a liturgia do terceiro domingo da quaresma. A primeira leitura que diz que o Senhor mata a sede do povo de Israel no deserto. Exatamente, é um episódio muito interessante. Porque depois do povo de Israel estar na escravidão no Egito, durante 450 anos, aparece Moisés que liberta o povo. E Deus chamou para levar, conduzir o povo da escravidão do Egito à terra prometida. Que é a terra onde depois o reino de Israel se foi instalar, tem com o templo de Jerusalém como centro. Então o que é que faz este povo? É a imagem de nós que estamos em caminho. Saíram todos felizes do Egito, mas depois entraram no deserto e começaram as dificuldades. A vida no deserto não é fácil. E então o que é que faz este povo? Revolta-se. E quando experimentam a dificuldade, dizem a Moisés: por que nos tiraste do Egito? Para nos deixares morrer à sede, a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos. Não é? Tínhamos água e tínhamos cebolas e tínhamos comida e batatas e tal, comíamos. Agora aí não demos nada. Moisés sentiu esta revolta depois e foi clamar a Deus: Senhor, olha, o povo revoltou-se contra ti. E Deus disse: olha, este povo é duro. Mas esta é a imagem do que nós somos. Nós somos um povo em caminho, sempre revoltado, sempre em queixa, sempre em crítica. E Moisés entendeu isso como falta de fé, falta de confiança em Deus. Mas Deus disse a Moisés: olha, convoca todo o povo de Israel. E era um povo numeroso, sei lá, 300 mil ou 400 mil pessoas, o povo de Israel que saiu do Egito. E pegas na tua vara e à frente toda a gente bates com a vara na pedra, na rocha. E da rocha vai brotar água que vai saciar a sede de todo o povo. Moisés convocou toda a gente, pegou na vara e bateu na vara. Bateu com a vara na rocha. Mas depois olhou para a rocha e brotou água. E então bateu a segunda vez e brotou uma nascente de água. E depois Deus chama a Moisés: então, tu estás-te a lamentar do povo. Eu convidei-te, eu fiz-te o profeta, e tu duvidaste de mim na presença de todo o povo. E tiveste que bater duas vezes na rocha porque duvidaste que a minha palavra fosse a verdadeira. E então até deu um castigo a Moisés e disse a Moisés: olha, porque duvidaste de mim, verás a terra prometida, mas não entrarás na terra prometida. E durante 40 anos, o povo de Israel andou pelo deserto e chegou a Nebo, onde nós estivemos nesta peregrinação, muito bonito, ali ao pé, portanto está na atual Jordânia, que se vê o Rio Jordão e do outro lado a terra prometida, e Deus diz: vês, esta é a terra que eu prometi dar-te a ti e à tua descendência, mas tu não entrarás porque não tiveste fé até ao fim. É terrível esta situação, mas muito bonito ao mesmo tempo. Quer dizer, nós queremos tudo ao mesmo tempo, queremos a ansiedade de... Deixa, abandona o teu coração a Deus e confia no Senhor teu Deus. Então fica também esta certeza que Deus não desampara o seu povo, mas às vezes o faz esperar. Isto é muito interessante. E porquê que Deus faz esperar? Porquê que Deus permite as tentações? Não é para que eu seja tentado, é para que eu veja o que está no meu coração. Ver para onde vai o meu coração. Se vai para o bem, se vai para a misericórdia, se vai para a fé, se vai para Deus, ou se vai para o meu interesse, para o meu egoísmo, para a minha rivalidade, para o meu querer mal ao outro. E então aqui temos também este convite de quaresma para que nós sejamos capazes também de ver no nosso coração o desejo de Deus, como iremos ver depois na leitura do Evangelho. Muito bem, passamos para a segunda leitura, que nos diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Exatamente, aqui é uma reflexão, a carta de São Paulo aos Romanos, e ele faz, falando de Cristo, diz isto, quer dizer, olha, a prova que Deus nos ama é que quando eu era pecador, quando eu estava totalmente afastado de Deus, Deus me amou, entregou-se por mim e morreu por mim. Ofereceu a sua vida por mim para que eu viva. Quando eu era pecador, quando eu estava afastado de Deus. Isto é muito importante, porque amar não é amar o bom, amar o que é justo, amar aquele de quem eu gosto. Não, Cristo morreu pelo pecador, por aquele que era, digamos assim, o inimigo, o que estava contra mim, e eu ofereci a minha vida por ele. E por isso, o cristão entra neste dinamismo em que se abre totalmente aos outros. E diz São Paulo, e é apoiados nesta esperança de que Deus nos ama sempre, que podemos seguir em frente. O cristão é o homem da esperança, é a mulher, é a pessoa da esperança, porque sabe que Deus o ama sempre, até quando é pecador, até quando faz mal. A misericórdia de Deus é a abundância de bondade é o nosso encontro. Portanto, o cristão é a pessoa de bem, que sabe que Deus ama e que porque Deus me ama, eu também posso amar o outro, em qualquer circunstância. Por isso este convite, para que efetivamente também nós, aproximando-nos do Senhor, podemos desfrutar da nossa vida no amor de Deus e no amor ao próximo. Por último, olhamos para o Evangelho, a história da Samaritana. É, está a ver a tal história que dizia, da mulher samaritana. Em português até temos um fado, assim, muito... Muito humano, digamos assim, mas que não retrata bem, no meu entender, realmente o sentido desta leitura. O que é que acontece? Jesus vai cansado do caminho e chega a uma terra, a Sicar, de onde há um poço. E vai com sede. E nesse poço aproximou-se uma mulher para tirar água para o seu rebanho. Ia buscar água. E então Jesus diz, dá-me de beber. É interessante. Jesus que me pede, dá-me de beber. Quer dizer, Jesus quer a minha ajuda. Esta mulher fica espantada, porque então Jesus era judeu, havia assim uma certa quesilha entre judeus e samaritanos, por razões históricas e religiosas, não se entendia muito bem. Depois também é interessante ver que Jesus fala sozinho com uma mulher, o que naquele tempo não era bem visto. Os discípulos, quando chegaram, espantaram-se de ver Jesus a falar ali num diálogo sozinho com uma mulher. Que é o que acontece ainda na cultura árabe, não é uma coisa assim, era uma coisa estranha. Mas Jesus dá-lhe igual. Esta mulher é o símbolo da Igreja que Jesus quer amar e quer salvar. Então Jesus, quando fala com a samaritana, está a falar connosco, dá-me de beber. Depois diz, olha, se soubesse quem te pede, tu a que lhe pedias, e ele teria água viva, e nunca mais terias sede. Portanto, Jesus pede para oferecer. Isto é que é o bonito. Jesus não está ali a oferecer, a dar, obrigando. Primeiro pede ajuda e depois diz, olha, mas para que tu cumpras esse pedido que eu te faço, eu próprio te dou. É o mesmo que acontece com qualquer cristão. Eu chamo-te à fé, chamo-te ao Evangelho, mas para que isso não te seja pesado, eu próprio te ofereço aquilo que tu necessitas. Então este diálogo é realmente bonito, não é? Jesus aparece depois como aquele que é a revelação de Deus, o verdadeiro Messias, o enviado de Deus, que depois diz à mulher, fala, olha, tu, depois de um bocadinho de conversa, vais chamar o teu marido. Eu não tenho marido, já tive 5. E agora o que tens não é teu. E nisso dizes a verdade. Nisso dizes a verdade. O que é que isto quer dizer? Que Jesus não precisa de uma pessoa pura. Agora temos a mania que temos que ser puros ante Deus para que Deus nos ame. Não, olha, nós somos todos pecadores, todos. E a Igreja também, às vezes, com esta questão, é tolerância zero. Mas o que é tolerância zero? Não, somos todos pecadores. Todos somos pecadores, uns de uma maneira e outros de outra. E o que é importante é renunciar ao pecado e acolher a misericórdia de Deus. A tolerância zero que exclui, condena e não dá hipótese, não é de Cristo. A de Cristo é não ao pecado, mas converte o teu coração e faz caminho. E todos somos pecadores. Anda Maria Madalena e um para apedrejá-la, e Jesus, todos com uma pedra na mão para atirar. E Jesus diz, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Foram-se todos embora. Portanto, a atitude de Cristo é entrar. entrar na bondade do coração. Isso é que é importante. E a experiência desta mulher, é isso mesmo. Encontra-se com Cristo e vê que Cristo a ama, ama a mulher na sua debilidade. E então ela de repente vai anunciar a Cristo aos outros. Deixa o canto e vai à cidade anunciar. Venham ver um homem que sabe tudo. E eles vieram, viram, e depois no final diziam: já não acreditamos pelas tuas palavras, mas porque nós próprios vimos com os nossos olhos que Ele é o Senhor, Ele, nele é que podemos acreditar. Portanto, aqui aparece a mulher samaritana como aquela que vai anunciar a Cristo e leva que os outros se convertam. E esse aqui é o verdadeiro papel da mulher e o verdadeiro papel da Igreja, que é o meu papel como padre. É dar testemunho de Cristo para que o outro se encontre com Cristo e se converta pela palavra de Cristo. A palavra do homem não pode converter. Não tem poder. Quem tem poder é a palavra do Senhor. Qual é a missão da Igreja? Ajudar a que o outro vá ao encontro de Cristo, escuta Cristo, e é a palavra de Deus que converte. Nesta peregrinação que fizemos à Semana Santa, tive uma experiência muito curiosa. A nossa guia era judia, israelense. Tinha estudado a religião judaica, o judaísmo e o cristianismo. Mas não tinha fé cristã, mas conhecia. E então eu fiquei surpreendido. Porque ela levava a Bíblia, uma Bíblia, tem uma Bíblia católica, ia lendo da Bíblia. E eu levava o meu telemóvel, tenho cá também a Bíblia, uma aplicação com a Bíblia, e eu lia da Bíblia, do telemóvel. E ela lia da palavra de Deus. E ela dizia: olha, o que eu queria, se conseguisse isto, que amassem a palavra de Deus. A palavra de Deus para os judeus, o Antigo Testamento, mas é a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, pegar no livro da palavra, que é a Bíblia. Eu digo: olha, eu trouxe o meu telemóvel desta senhora que carregou com a sua Bíblia. Claro, a Bíblia ainda é um livro grande e um bocadinho pesado. E deu-me um bom testemunho e disse: olha, se vocês amassem a Bíblia, se disto ficassem com um pouquinho... E eu ficava satisfeita. E digo: ai, ora, isto é tão... E nós aqui, cristãos, rebaixamos a Bíblia, não? E ela até dizia: mas a Bíblia não é para estar na estante, ter uma coisa bonita. É para ler e meditar e acreditar. Eu: oi, aqui temos uma judia a evangelizar um cristão e um padre cristão. Dizer: pega na Bíblia, não deixe a Bíblia, porque aí é que está o segredo, o grande segredo está aí. E nós habituámos-nos a fazer da Bíblia um livro qualquer, nem damos reverência, nem importância, nem escutamos, tudo de qualquer maneira. E ela, no Antigo Testamento, manifestou-nos o grande amor à Sagrada Escritura, que todos devíamos ler, mas é ler, refletir e acreditar, e depois viver, fazer o que a palavra de Deus diz, que esse é o nosso problema. Porque há tanta crise na Igreja Ocidental? Porque não ligamos, não acreditamos na palavra de Deus. Rebaixamos a palavra de Deus. Fazemos da palavra de Deus uma palavra vulgar. A palavra de Deus não tem poder sobre nós. Então tudo é fácil, tudo é comum. E Deus não está aí. Então este testemunho da samaritana é justamente chamar-nos para que eu seja missionário de Cristo, para que leve as pessoas a Cristo e me retire eu, e depois é Cristo com eles, e Cristo é que vai convencer. A palavra de Deus já tem poder para converter, não sou eu. Eu sou, como dizia João Batista, a voz que leva a Cristo, depois ele é que faz. Então a samaritana está-nos a dizer isso mesmo, está a fazer este trajeto para que eu escute que também tenho sedes profundas, que Cristo pode saciar a minha sede, e que depois eu sou emissário de Cristo para os outros, para que os outros vão também encontrar-se com Cristo e que possam converter-se ante o Senhor, também eles saciar a sua sede de autenticidade, de fé, de amor, de esperança, que tanto necessitamos para transformar a nossa existência. Muito bem, então liturgia para este terceiro domingo, perdão, da quaresma. Como sempre, fechamos este programa com uma sugestão musical. A de hoje é muito especial, tem a ver com esta peregrinação à Terra Santa. Exatamente, eu tive um momento muito luminoso. Foi o dia à noite, estávamos em Nazaré, o hotel estava um pouquinho longe, já estávamos cansados de uma longa jornada. Aquele dia até acabou cedo, eram 5:30, que já era, começava a escurecer, já era noite. E então o grupo de padres estava lá e disse: olha, vamos, mas é à Basílica, ver se há lá a missa, e não tínhamos tido missa. E vamos lá ver. Ah, mas é que não sabemos o que é. Vamos lá ver. Então fomos lá, chegamos lá, aquilo já estava a fechar as portas. para os turistas, mas havia lá um grupinho que se juntou para perguntar, ah, mas aqui vai haver alguma oração? E diz-me uma senhora que estava lá, sim, vai haver uma oração da quaresma. E uma oração da quaresma. Começou de repente a haver gente, a senhora tinha lá um livro, era em árabe, e depois começou a vir gente, e começou uma via sacra, em árabe, dos cristãos palestinos árabes de Nazaré. E a basílica encheu-se, de repente, com famílias, com crianças, adultos, jovens. E fizeram uma oração de via sacra simplesmente bonita. Com cantos que também são os nossos, ou iguais aos nossos, em árabe, tudo em árabe. A reforma do Pai Nosso, a gente ia o Pai Nosso, que abriam os braços um pouquinho. Mas o que é que eu vi? Pessoas à procura de Deus. Pessoas que estavam ali porque precisavam de Cristo. Queriam alimentar a sua fé. Olha, fiquei absolutamente edificado. E depois a seguir começou a missa em árabe. Então agora vem um bocadinho, é isso que vamos ouvir, com alguma dificuldade técnica, mas é isso que eu ia... o início da Eucaristia em árabe. Eu fiquei espantado. Vieram 14 acólitos. Vestidos de branco, à frente de padre. Olha, aqui temos... Mas via-se gente convencida que estava ali porque queria aquilo. Nós às vezes vamos à igreja e vemos ali que parece que as pessoas estão a fazer um favor ao seu padre. Oh, seu padre, eu vim aqui à missa para o senhor não ficar aqui sozinho, pensando na carne, e faço um bocadinho de companhia. Oh, que tristeza de vida. Vemos à missa para alimentar a nossa fé, porque Cristo é que é o importante. Sem Cristo eu não sou nada, não posso nada. Ando com o coração amargurado. Põe a Cristo na tua vida que vais ver como esta mulher samaritana, que de repente a tristeza se transforma em alegria. E em esperança, e em força, e em amor no coração, para com todos. É isso que somos chamados também nós a viver. Olha, e foi isso que eu fui ver aos árabes cristãos da Palestina. Muito bem, temos então o tempo contado e vamos tentar escutar a partir do telemóvel do Sr. Padre. Esperemos que resulte. Bem conseguido, Sr. Padre. Pode deixar passarem enquanto falamos. Sim. Está agora a começar a missa. Acabou a música. Está a ouvir a libagear. E constata-se muita gente. É engraçado porque depois a missa é em língua árabe, mas é como se fosse a nossa. Nós acompanhamos, percebemos mais ou menos, o resto não se percebe nada. A única palavra que eu ali entendi era o amém, às vezes, mas nem isso, era muito difícil, não sabia nada. Mas bonito, olha. Gente. Muito bem, ficamos então com a sugestão musical de hoje, diferente, mas também é bom ter coisas diferentes e gostamos muito. Estamos a terminar este programa, marcamos encontro num próximo. Muito obrigado. Uma boa festa de Reis também aqui para o Oliveira do Hospital, que seja um momento bom, e também que aproveitemos este tempo de quaresma para fazer este caminho à procura de Cristo Senhor. Muito bem, ficamos então com o Sr. Padre António Lourenço, com mais um programa Palavras de Esperança. Recordar que tem reposição no próximo domingo, dia 12 de março, e também pode escutar novamente, quando quiser, no nosso site, em podcast. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.